moja mata vaspita. Braço, cintura. Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Fica. Yeah. Yeah. E agora dois pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. A malta para hospital. Para cima, vai em cima, bobinhas. Salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta. Senhores ao pé, por favor, ponha o pé no acelerador. Se bater, não faz mal. Vai a malta para hospital. Zoom à escuta do fim de semana à porta, apresentado por Lourenço, das 9 ao meio-dia. Zoom à escuta do fim de semana à porta, apresentado por Lourenço, das 9 ao meio-dia. Bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos sexta-feira, 23 de junho, e estou então na presença de Lourenço com mais uma emissão com o fim de semana à porta. Ora, estaremos cá na presença até das 9 da manhã até ao meio-dia. E desejo-vos um ótimo dia, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. E então, para quem trabalha, que tenha um ótimo dia de trabalho, e para quem viaja, uma ótima viagem, e que tenha muito cuidado. E quanto à nossa meteo, estamos com 13 graus e durante o dia 27. E então, o calor vai vir outra vez e amanhã vai ainda estar muito mais, mas já esteve mais fresquinho com a chuva que caiu. Ora, e se quiserem dar um bom dia à rádio ou ao animador, vocês só têm a fazer o 02-38-43-48-00, que a gente cá estará para decrochar o telefone e falar um bocadinho com vocês, um bom dia e tudo. Ora, e hoje, como somos 23, estamos na véspera de São João, que é amanhã, dia São João, e vamos continuar já com uma bela música da Marcha de São João. Então, fiquem bem e fiquem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. São João, santo bonito, bem bonito que ele é, bem bonito que ele é, com os seus caracóis de ouro e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé. Não há nenhum assim, pelo menos para mim, nem mesmo São José. Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar. São João, São João, dá cá um balão para eu brincar. Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar.

desliza, desliza. Me pega de jeito na pista. Desliza, desliza. Estamos à escuta de Cláudia Caramelo, Desliza. É uma artista que estará cá presente no Parque de Linha Rola Fleury de Zové. E os homens vão cair os olhos, porque se ela é assim bonita como está aqui na imagem, atenção, bela fama. E a seguir vamos continuar com o nosso Zé Amaro, Meu Coração de Cowboy Apaixonado. Meu coração bate sempre acompanhado.

événements, sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. E vamos ficar então com quem? Agatha, Chora no Meu Colo. Chora no Meu Colo, que compreendo. Então, uma ótima manhã para vocês daí desse lado e boa escuta nas ondas da Rádio Arcanciel 96.2. Se queres chorar, chora no meu colo que ele compreende. Se desabafar, chora no meu colo como eu faço sempre. Porque afinal, não é fraqueza se isso acontecer. Fica à vontade que eu não vou dizer aos teus amigos que tu és diferente. No meu copo que eu guardo o segredo. Vou te afagar como tu me afagas quando tenho medo. Porque afinal, só por tu seres homem e eu ser mulher, rigorosamente nada quer dizer. Não tenhas vergonha de chorar mais cedo. Escutar Agatha, Chora no Meu Colo. E então vamos continuar a nossa bela emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta. E vai ser então uma música pedida que é da parte da Cera Esperança para Ser Armando e Agostinho Monteiro. e toda a família, para toda a sua família da Madame Esperança, para todos os doentinhos também, e também não esquecendo a sua irmã Aurora e o seu cunhado e a sua sobrinha, que vieram cá passar então 3 dias com ela, e que ela está muito contente por estar com a sua irmã Aurora. Então, e também para o animador e todo o auditório da rádio, e da minha parte, desejo um ótimo dia, tudo de bom e muita saúde, sobretudo a saúde, que o resto depois também bem. E vamos continuar com essas belas canções, e vai ser Graciano Sagra, Amor Sagrado, que ela gosta muito de ouvir este cantor, e então as pessoas pedem a sua música preferidas, e a gente cá estaremos para passar. Então vamos ouvir Graciano Sagra, Amor Sagrado. De tudo eu te agradeço, lindo era o teu amor. Tanto carinho me davas, sem eu saber tu choravas, sofrendo só tua dor. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Santa Mãe, rezo por ti, que Deus te guarde no céu. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer bem. Às vezes tenho a impressão que por mim estás a chorar. Comigo preocupada, minha mãezinha adorada, sei que me estás a ajudar. És a minha companhia, choro da noite e de dia, para dizer que te agradeço. Estás sempre presente, querida mãe, eu não te esqueço. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado. Ora, e vimos de ouvir o Graciano Sagra, o Amor Sagrado, que é da nossa mãe, que foi pedido a ser esperança para toda a sua família, todos os doentinhos do mundo, ser Armando, ser Agostinho Monteiro, e não esquecendo a sua irmã Aurora e cunhada e a sua sobrinha que estão cá a passar 3 dias o fim de semana em casa dela. Então, e vamos continuar com as nossas belas músicas, e vai ser então mais uma música pedida da parte de Eduardo Teixeira, para toda a sua família, para a sua netinha que vem de nascer, tem uma semaninha, com muita saúde, e também para todos os seus colegas, e não esquecendo António Lourenço e também o seu colega José Picheleiro. E então, e para todo o auditório da rádio, e não esquecendo também o animador. E minha parte, muito obrigado, e desejo um ótimo dia, tudo de bom e um grande abraço. Então, vamos ouvir Tony Carreira, Interno Vagabundo. Não deu. Está em mim crer o mundo. Sou um eterno vagabundo. Assim sou eu. Assim sou eu. Sou como sou. Nada mudou. Nem vai mudar. Sou como sou. Onde não estou. Quero estar. As paixões para mim quase nunca têm fim. Nem adeus, nem adeus. No amor sou assim. Nunca se cansam de mim. Assim sou eu. Assim sou eu. Sou como sou. Nada mudou. Vai mudar. Sou como sou. Onde não estou, eu quero estar. Já pensei ter mulher, ter um lar a condizer, mas não deu. Não, não deu. Porque o meu coração é vagabundo até mais não. Assim sou eu. Vai mudar. Sou como sou. Onde não estou, eu quero estar. Dizer adeus a tudo, porque ela me deixou. Vou partir para outro mundo, não a culpem, por favor, porque ela não é culpada por não me sentir amor.

hoje sou alguém. E se estou aqui, minha santa mãe, sabes muito bem que é graças a ti. Eu estou contigo sempre a toda hora, onde quer que esteja. Que Deus te proteja. Estamos à escuta de Luís Filipe Reis, Minha Santa Mãe. E vamos continuar com o nosso Dino Meira. Então, uma ótima manhã para todos e que estão à escuta da Rádio Arcancial 96.2. Negro, negro, negro, negro, negro,

E vimos de ouvir o Dia Paisão, a bela portuguesa, e então vamos continuar com as nossas belas músicas, e tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Arthur Teixeira, de Châteauneuf-sur-Loire, que pede para toda a sua família, para todos os doentes do mundo, para todas as pessoas que o conhecem, e para todos os seus colegas de trabalho, e não esquecendo o auditório da Rádio Arc-en-Ciel, e também todos os animadores. Então, da minha parte, eu desejo um ótimo dia e muita coragem, porque está solzinho, está bom. E ele pediu para passar, então, as nossas bombocas. Vamos escutar as nossas bombocas. Tum, tum, tum. Ale, boa escuta e um ótimo trabalho. Para me beijar, o poder de ser eu a ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar. Para me beijar, vou ter que ser eu a ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar. Hora 37 minutos, estamos quase a chegar à nossa reta final com mais uma emissão que tem pelo título Fim de Semana à Porta. E então estamos à escuta de Bombocas Tum Tum e vamos ficar a seguir com Cristiana Sá, companhia Eu Sou do Norte. Então esta canção é para todos os nortenses. Então boa escuta e um ótimo amanhã para todos. Bienvenue dans le programme. Então estamos à escuta da Cristiana Sá, companhia Sou do Norte, Sou do Norte. Então vamos continuar com a nossa emissão e temos aqui mais um disco pedido que é da parte de Gelmar, um brasileiro. Então ele pede para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo o auditório da rádio, para todos auditórios e também para todos animadores. Então ele pediu-me para passarem o bacalhau, o Saúl, que o bacalhau quer alho, quer dizer ele que vai comer um bacalhau. Então, muito bem, Sr. Angelmir, bom apetite e vamos ouvir esta bela música. Sr. Angelmir, esse é Algemar, Angelmir. Alho, saladinha, com o bacalhau à brás. O bacalhau que é alho.

ter esta paixão. Não chores, meu amor, não chores, eu só te quero amar, eu só te quero amar. Não chores, meu amor, não chores, eu estarei sempre aqui para te ajudar. Não chores, meu amor, ora pois é, meus amigos, é com estas belas canções que vou acabar a minha missão, que tem por título Fim de Semana à Porta. Só tenho a agradecer então a todas as pessoas que me telefonaram e pediram músicas e para me dar um bom dia, e para elas todas então meu muito obrigado, e para todos que estiveram à escuta da minha missão esta manhã, muito obrigado a todos. Então espero que vocês passem um bom fim de semana. Tudo de bom é o que eu desejo, muita saúde. E então marcaremos encontro cá para terça-feira próxima, se Deus quiser, se tudo correr bem. Até lá, com mais uma emissão que vai ter por título As Manhãs Românticas. E então desejo-vos um ótimo fim de dia. Tudo de bom, bom apetite. Cuidam bem de vocês e um excelente dia para vocês todos. E vou-vos deixar com a RDP Internacional. E então, até terça-feira, se Deus quiser. São 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 da manhã nos Açores. A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública pede o maior investimento do Estado nas consultas para deixar de fumar e de beber álcool em excesso. É um apelo que surge no dia em que se sabe que os consumos aumentaram em Portugal nos últimos 5 anos. Greve até 6 de agosto, os revisores e trabalhadores das leiteiras da CP prolongaram a paralisação parcial por mais um mês. Sol, subida da temperatura do ar em Portugal Continental, Madeira, nuvens, Açores também, chuva no Grupo Central pode ser por vezes forte. Notícias.